tudo de volta no jogo, explode no globo, igual Mike Tyson no box. A vida não é um Play 2, muito menos Xbox. É preciso ter sangue no olho, tem vários piolhos no moio querendo atrasar. De cordão de ouro, jaqueta de couro, pedindo um apoio pra se levantar. Vende kit rajada, .49 AK. Arapuca está armada e a foto salvada num celular. Quebrada é sinistra, é só terrorista que tá na pista e não vai moscar. Entrou pro time do crime, virou jogador, vai ter que jogar. Aqui na quebrada, na madrugada, as encruzilhadas tem cheiro de morte. Tem mancha de sangue no chão, tem marca de bala no poste. A guerra continua pela hierarquia. Sinto um calafrio, minha pele arrepia. Reza o Pai Nosso, Ave Maria. Divina luz que conduz, que me guia. Vejo um moleque na porta da escola, correndo descalço, brincando com a bola. A mãe de joelhos no chão, pede proteção, busca uma melhor. Eu vejo as marcas do sofrimento, que não se acaba com o tempo. São vários depoimentos, o Didian sangrento. É que o amor pelo dinheiro é a raiz da maldição. Quem acumula o ódio não conhece o perdão. A fé é necessária pra viver num mundo cão. Vejo almas perdidas sem rumo e sem direção, vagando na escuridão, nas trevas da solidão. Dentro desse mundo cão, desse mundo. São vários campana, fogo na bagana, que a mente sana já tá 100%. Se eu não amasse tudo isso que eu faço, eu já tinha parado faz tempo. Não é por dinheiro, nem puta, nem fama, é pela fome da guerrilha urbana. Rua convida e a lua me chama, fazer um corre pelos que me amam. Levanta da lona, levanta da lona, levanta da lona, levanta da lona. Chega de trama, chega de trama, chega de trama. Vamos escrever nossa história. Muitos se corromperam pelo dinheiro, pela ambição. Turbulência em alta frequência, deixando em choque a população. Quem mete louca nos outros, sempre bem louco pela trilha, pela trilha. Mano, os crânios tá oco, é muito desgosto pra família. Pra família. Tá difícil conviver. Entre as hienas, os ratos e os restos. Me mostra um policial justo, me aponte um político honesto. Quem perde, quem ganha, quem bate, quem apanha. São vários traíras, são várias piranhas. Eu fico atento nos trâmites, já conheço essas Alemanha. Original, marginal, fraco, extinto, louco e selvagem. Nós somos de igual pra igual, drão, na mesma intensidade. Martelando, prego na guerra de ego, mais um duelo sem revanche. É código 43, drão, a visão além do alcance. O amor pelo dinheiro é a raiz da maldição. Quem acumula o ódio não conhece o perdão. A fé é necessária pra viver num mundo cão. Vejo almas perdidas sem rumo e sem direção, vagando na escuridão, nas trevas da solidão. Dentro desse mundo cão, desse mundo.